世界セフィーロでの辛い戦いを終え、私獅童ひかると竜崎海ちゃん、鳳凰寺風ちゃんは思い出の東京タワーからまたセフィーロに召喚された。そのセフィーロを我がものにしようと、オートザム、チゼータ、ファーレンという3つの国が侵攻してきていた。でも正体不明の敵がもう一つこの国を狙っているらしいんだ。デボネアと、そして私そっくりのノバという女の子、一体何者なんだ。セフィーロ城に侵入したイーグルはエメロード姫の王冠のある部屋に向かった。その時突然王冠から強烈な光が溢れて、城に現れたデボネアごと魔物を消し去った。 嫌いになれない、でも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ、魔法のジュエル、欲しいものは夢よりかすんで見えるけれど、嫌いになれない、でも十分じゃない、抱えた想いを信じて鋼のウォール突き抜ける彼方に、 Adiantamento temporário. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Lantis. Zaga! Matando o seu tempo de novo, Lantis. É que aqui é o lugar mais quente do castelo. Será o passado de Zephyr? Princesa Esmeralda! Lantis, o que você acha do sistema de suporte? O núcleo se responsabilizando por tudo. O que é que você acha disso? Zaga. Eu cometi um pecado, o pecado mais terrível de todos. Zagar. Irmão, existe às vezes um sonho na vida da gente, do qual não somos capazes de abdicar por mais força que cada um de nós tenha. Pois o meu é viver ao lado da princesa. Mesmo que isso signifique a minha vida ou o fim deste planeta. Esta terra é linda, mas injusta. Ela só será perfeita quando tudo puder acontecer, mesmo sem a presença de um núcleo. Zaga. Problema. Teve um pesadelo, é? Acho que andei visitando o passado. O passado? O passado de Zephyr. Nossa! O que foi? Altozan! O que aconteceu com o Águia? A nave deles está bem em cima da gente, Lucy. Então quer dizer que a batalha continua? Estamos num cessar-fogo. E por quê? O comandante deles está preso aqui no castelo. Águia, por favor, responda! Câmbio! Gel, o que aconteceu? O comandante deve ter entrado sozinho no castelo. Eu resolvi suspender fogo. Onde está o FTO? Parado na frente do castelo. Tenho certeza que ele está lá dentro e bem. Nós estamos com nossas mãos atadas. Tripulação, fique em alerta. Águia. Parede invisível. Como vai você? Eu odeio você, Esmeralda. Mesmo morta, ainda consegue proteger Zephyr. Este brilho me enfraquece. Mas o poder da tiara também continua enfraquecendo. Além disso, o medo jamais, jamais deixará o coração dos homens. E graças aos monstros que apareceram no castelo, o medo das pessoas redobrou. Mamãe! Lucy! Lucy não vai mais brincar comigo! Ela está me irritando! Ora, nova, minha bela criação. Você só perdeu essa vez porque Priscila interferiu. Mas você ainda quer aquela guerreira mágica, não quer? Então terá que lutar por ela. Mas ela está cada vez mais se apaixonando por Lantis. E eu acho que ela já sabe agora. Insista, Nova. Insista e persiga tudo aquilo que você quer. E me faça um favor enquanto você estiver lá. Dê às pessoas alguma coisa de que elas possam ter medo, dor, tristeza, frustração, coisas tristes. Todas as emoções negativas que são a força da minha sobrevivência. E divirta-se. Certo. Obrigada, mãe. Obrigada. Eu gostei muito. Ah, que bom. Eu tô tão feliz. Ei, quem são vocês? O que é isso aí no seu rosto? Oh. Não acha que é muito jovem pra ficar levantando a saia de uma moça? Posso fazer isso quando for mais velho? Poderá sim, se quiser levar uns bons tapefes. Figurinhas engraçadas, não acho? As armas? Elas foram todas confiscadas. Não consigo te enganar. Thank you. Você acha mesmo, Marine? Honestamente, eu também adorei a sua voz, Anne. Obrigada, amigas. A princesa Esmeralda tinha uma voz linda também. Eu também acho. Ah, ela era uma princesa tão linda. Quando a princesa era viva, Zephyra era sempre tão bonita quanto ela própria. É, eu sei. Quando o novo núcleo for eleito, será que os monstros vão continuar aparecendo? Não! O novo núcleo vai proteger a gente! Meu amigo, o Lantis, ele disse que tudo ia acontecer mesmo sem um núcleo. Esta terra é linda, mas injusta. Ela só será perfeita quando tudo puder acontecer, mesmo sem a presença de um núcleo. Mesmo sem a presença de um núcleo? Como será possível? Eu ouvi uma voz. Uma mulher. Não, era quase uma menina. Uma voz muito bonita e suave. Você está enganada. Zephyr. O que será que foi? Será a princesa Esmeralda de quem me falou? Então, também ouviu? Mas a princesa está... O que você ouviu foi o resíduo do último desejo que ela registrou na coroa. Um último desejo pela terra que ela tanto amou. Acha que fez bem me contando essa história do último desejo? Agora eu sei que não há muito mais energia para proteger todo esse castelo. Você me deu uma informação vital para eu traçar um plano de ataque. Você acha mesmo que foi prudente? Também lhe contei o porquê de eu ir embora desta terra. A razão que me levou a desistir de tudo enquanto esse sistema de sustentação existisse. O meu irmão se apaixonou pelo núcleo. E acabou abdicando de tudo. Ele se rebelou pelo direito de ficar com ela. Mesmo isso, significando o fim deste planeta, mas a princesa Esmeralda evocou as guerreiras mágicas para que a destruíssem. Meu sonho é que isso não volte a acontecer. Minhas ordens são para obter o controle sobre o núcleo. Estou apenas seguindo ordens. Mesmo que isso signifique abandonar seus amigos? Eu não acredito que isso possa me incomodar num futuro próximo. Cuidem das crianças, Lucy! Eu sou você, é É por isso que sei tudo o que acontece com você. Você gosta dele? Estou falando do Lantis. De uma forma bem dolorosa, minha amiga. マジックナイトレイアース、ノバとの戦いと魔物の正体、見ろ。